Rádio Guarujá do Rio de Janeiro. AM 9560. 5.000 passos de potência. Ouvido em todo o sul de Santa Catarina. E por todo o Brasil. O dia começa mais uma vez, acompanhado de aquele cafezinho gostoso, um bolo quentinho, a boa música já tomando conta do seu rádio. Rádio Guarujá apresenta Amanhecer do Sertão, com Veronia Henrique. Está começando o nosso programa, já recordando e marcando saudade.